quiso por ese amor. Por si quieres llamar, sou vazio sem você. Não vou deixar de te amar. Volta e traz meu sonho. Volta e me faz viver. Se lembre o quanto amei você. Volta se ainda me ama. Volta pro coração que bate no frio da solidão.